inspirações, segue a rima. Eu tenho a rima e o poder de fazer você entender que uma escada serve pra subir e pra descer. A proteção ilumina quem vai, a quem vem. Respeito é pra quem tem. Pra quem? Então vem, vem comigo pra qualquer lugar. E toda noite, dale, dale, dale, sem parar. O seu olhar na rua, um brinde à madrugada. Quero te ver, que saudade, pedra rara. Eu tô com os mano Paul e com as mina pá. E com os mano de fé que raramente há. Onde você vai, vem se me fala onde vai. Senão a casa cai. Agora a casa cai. Aquela mina é firmeza. Cê tá ligado, mas eu tô livre na minha. O que que há de errado? Ela achou que eu estava derrotado. Agora são sonhos desperdiçados. Sou livre, faço o que quero. Chega de lero lero, é zero vezes zero. Eu tô com sangue bom, abalando o cenário. Boa noite, São Paulo, ainda estou acordado. Baby, baby, toque mais um som de drão. Pula em rem, pula então, empurra então. O melão tá no compasso, rebolando no salão. Hip hop da brain, que tempo bom. É de verdade, originalidade. O rap é compromisso, não, não é viagem. Mano, que tal? É doideira pura. Diga um hip hop, hip hip hop. Se o mundo inteiro me ouvir, eu falaria que som que é som é igual ideologia. É um terror, rap nacional acaba de chegar. Quem não conhece vai se desesperar. O dom da rima é foda, o enxame é assim que eu vou mandando bronca. Chapó, chapinha, viaja nessa ideia se cê tem o dom. Hip hop rua, é rap do bom. Somos o poder da transformação, não criminosos, a comunicação. Artistas do mundo que não existe, não. Vamos seguindo, traficando informação. E aí, baseado, é fogo na bomba. Do mundo da lua vem o sapo e come a ponta de esquina. A farinha tá ligado na parada. O caminho das pedras não leva a nada. O Brasil com T é meu, é seu, é nosso. E tudo que eu tenho direito eu quero ter e eu posso. De política em política, o que você me diz? Primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Tá tudo lindo, tudo belo, coisas de Brasil. E se não sabe, sub-raça. É puta que pariu. Não sou negrão, mas sei direito. E vivo perguntando, por que o preconceito? Considere-se um H, um aço. Sou radical sim, mas sei o que faço. Carandiru de casa cheia, maldade no ar. Malandragem dá um tempo, ladrão não pode vacilar. Clack, clack, bem, bem, saia da mira dos tira. E olha o carro cinza parado na esquina. Vem na moral, é o tático, é lógico. A quebrada pode ter problemas trágicos. E nunca mais voltou o homem da estrada. Ratatata, rajada, rajada. Viver no gueto, vixe, homem tem que ser. Subúrbio pra morrer, vou dizer. Aqui meu irmão é cada um por si. Me fala, por que é que tem que ser assim? Paz, nunca mais periferia segue sangrando. Pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. Dia a dia, da periferia. Você aponta, respira fundo, atira. Passou pela cabeça matar, mas eu não matei, pois com a paz eu sempre sonhei. Corre que lá vem os homens, não demora. Mova-se, tem que ser agora. Que aquilo sem vacilo, tenta a sorte. Bem-vindo ao inferno, a carruagem da morte. Polícia, pra quem precisar. Vem com ódio na veia, pronto pra atirar. É muita treta, vixe. Um, dois, trão. Ao Pai Celestial imploro benção. Ei mano, chega aí, é 100% quebrada, mas pisou na bola, pum. Vai pagar pela mancada. Tic tac, o tempo vai passando, enfim. Mas se tu lutas, tu conquistas. É tipo assim, no mundo mágico de Oz. Não vai virar, mas segue sem pilantragem. É um bom lugar. A fórmula mágica da paz, eu vou dizer. A maior malandragem do mundo é viver.